pouco é justiça, onde tudo o que se conquista é sempre às custas de alguém. Cheio dessa malandragem que contamina a cidade, faz o nosso povo de revés. Cara a cara com a verdade, sou quem dá tio, vejo e mostro a realidade. Pra você escutar a verdade que ninguém quer falar. Realidade do sistema oculta. Agora entende a nossa mente. Só tem irmão metendo assalto. Estamos frente a frente com máquinas, com a merla, com o pó. Polícia não me engana. A mil educa, carros funerários dão rolês por aqui no fim de semana, na intenção de destruir. Tá aí você atrás da mesa, abriu a porta errada. Vai dar de topo com a violência se não tiver ideia pra trocar. Aí você vai pagar pelas conquistas criminosas e uma pá de homicídios que eu vi aqui. Filho da própria raça que mata. Ó o que cê fez, meu, pra que isso aí? Cadê o sorriso prometido no rosto das crianças? Você não dá um break nos seus bus? A malandragem também não dá um break nas matanças. Violência ambulante que simplesmente nos mata. Vem escoltado pelo exército tipo Bin Laden. Vai se enforcar com a sua própria gravata. Escuta só, meu chapa. Nas favelas, carro forte, vira cofrinho. Pra sangue na lupa, confiante. Quem acha que é pouco, pega mil gramas, vira traficante. O que eu falo é justamente na certeza. Treta alta, bote a mão na consciência e não se esqueça. Os comandantes do Brasil é quem dão pilha tenebrosa violência. A verdade, realidade, até a alma. Indignado com a justiça, onde tudo o que se conquista é sempre às custas de alguém. Até a alma. Cheio dessa malandragem que contamina a cidade, faz o nosso povo de revés. Até a alma. Cara a cara com a verdade, sou quem dá ti um, dois, um e mostro a realidade. Pra você escutar a verdade que ninguém quer falar. Realidade do sistema oculta. Liberdade. Guindaste 121, atitude, alma e luta. Tradição na cara dura com seu carro importado. Favelado vai de a pé e o safado anda de a jato. Pra onde foi? Ninguém viu fazer comprinhas no estrangeiro. Lá se foi o dinheiro da saúde, da educação. Governo vira as costas pra desordem que causou o ano inteiro. O bicho é espinho e o traíra mete a mão no meu dinheiro. Já vi pivete batendo carteira, Playboy andando sorrindo quando deu mole com o relógio ou pulseirinha. Ficou sem braço, morou meu amigo. É, essa é a lei do dia a dia. Polícia passa, faz a parte que só cabe a ela. Pobre sim, é o povo, é a maioria. Não tem diploma ou curso superior. Na periferia, de cada 100 na quebrada. Às vezes um doutor, pelo amor, só o senhor pra aguentar tamanha dor. Estão dizendo que vai melhorar, difícil acreditar. Quem sabe o pai não vem abençoar. Aí sim, presenciei muito sangue por aqui. E o índio, véi, nem deu tempo dele reagir. Até a cultura do Brasil foi queimada bem ali. Penta não interessa, jogadora que faz festa. Imortalizado, idolatria, mano, velho. Pelo que eu sei é pecado, falo por mim e por mais ninguém. Sou contra aqueles que fazem periferia de refém. Não tenho nada contra ninguém, a não ser o put flecha que desfila com poder na mão. Corrupção, ambição com os irmãos, eis a lei do cão. Juiz Moscão, ladrão, meteu a mão no meu dinheiro e foi parar dentro da prisão. Zão, zão, zão, zão, até a alma. Indignado com a justiça, onde tudo o que se conquista é sempre às custas de alguém. Até a alma. Cheio dessa malandragem que contamina a cidade, faz o nosso povo de revés. Até a alma. Cara a cara com a verdade, sou quem dá ti um, dois, um e mostro a realidade. Pra você escutar a verdade que ninguém quer falar. Realidade do sistema oculta. Liberdade. Guindaste 121, atitude, alma e luta.